Firmeza total. O trabalho do grupo é fantástico musicalmente, né? A qualidade dos integrantes tecnicamente, como cantores, como produtores, né? Ele é realmente muito bom. Mas a gente produz nossas próprias músicas no computador, num tecladinho, um Casio, um Yamaha. Mas o computador, né, a plataforma virtual de trabalho, que hoje acho que está até nos grandes estúdios, é o que o rap usa hoje em dia para fazer suas batidas. A gente faz em casa mesmo. E é isso aí. A ideia inicial do DVD, eu tinha assim um bagulho mais assim, pensava, pô, um DVD tem que ter, sabe, todo um cenário trabalhado com mil coisas. Eu já pensava em teatro, em gente junto, lógico, trocando ideia com o pessoal que trabalha nessa parte aí, o pessoal da Pangeia. Eles me mostraram que o negócio era mais simples. Acho que não tinha como ser diferente a gente celebrar 12, 13 anos depois o nascimento do manifesto, colocando ali, representando a Jorge Matos no fundo.